7 com a Romeu para a pressão de carro. Alta 3217. 075, ajuda o jatamento no 097, reforço vai estar travado. Ciente no 097, igual no 075. Azul 4118, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 170 graus, 079. Lula decolagem azul 418. Boa tarde, torre 6321, no ponto de espera pronto. Botaré 6321, não mantém ponto de espera do no 0. Mantendo. 51144, então 3217. 3217, autorizado com fim, nível 360, via Bridge Upper do 16, saída da Euleta, decola da 10, direto do Bridge, 1208, controle 5144. Ok, só confirmando, após a decolagem da 10, inicia a primeira curva à correção direita e realiza o perfil da subida da El, Leda, e após Leda, voa direto Bridge. Ciente, decola da 10, primeira curva direita da El, Leda, pós Bridge. Correto, portão 04, chama pronto, tá 3217. Ciente, 3217. Chorar 6314, ponte deck acionamento, portão 5. Uma boa tarde, 418. Paulo, boa tarde de novo, eu fico com a 29 da web, para cópia 360. 360 com fins, Webjet 5729 está autorizado via Bridge Up Zulu 16. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. A frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5141, Web 5729. Ente autorizado 360 para Belo Horizonte com fins, após Bridge Up Zulu 16. Decola 10, curva à direita da El Leda Bridge. Controle 208 e transponde 5141, web 5729. Correto, 5141, chama pronto, portão 08, web 5729. Ok, obrigado. Zona 755, desce para 2000 pés, autorizado final e leste, a porta estabilizada. 2000, autorizado LS, gol na 755, reportará. Você está visual com tráfego. Após o pouso do Boeing da Gol, autorizado olhar e manter pistão no zero. Após o pouso do Boeing da Gol, ele mantém no zero, 6321. Confirmando, é o triplo Papá Romeu Lima. Salvador, Grupo Zulu, confirme, confirmando destino. As visuais, QNH1017, Tanguinza Bravo. Papa Golfo, desce para 1500 pés, QNH1017, voe direto para Paripe, reporte através de Paripe. Sete cinco, no solo 24, tem pista pela direita, chame solo, 1219. 219, obrigado. Autorizado Salvador Grupo Zulu, via aeroporto, decolagem da 17, em coordenação com a torre da cabeceira direto com Proa Norte, 500 pés. A frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 0140, triplo Papa Romeu Lima. Autorizado a decolagem da 10, 6321. Cliente 01 com a borda, acionamento táxi da colagem com a torre agora 18.6, o ajuste no 097, bom voo, triplo Papa Romeu Lima. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1075, livrão. 1075, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi sua Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 1075. Ground TP 5219, got information Romeo, request flight level 1602, starting the country. Confirm the first level to Conquista? 160, we are apron 3. Roger, flight level 160, standing by UHC clearance 35219. Standing by for UHC clearance 35219. Salvador, Alexandre 63, no passo para o táxi, 193 a bordo, autônomo 63, 20, alterna Salvador. Qual o POB? 93. Autorizado em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste 1097, Oxané 63, 14, bom voo. Oxané 63, 14, destaque, céu, ponto de espera da 10, 63, 14. Índia Bravo, me escuta? 500 pés, voo direto rotatória. Ali. Salvador, boa tarde, Oxané 6321. Oxané 6321, contato radar, suba nível de voo 320, saída Arbor. 320 na saída Arbor, 6321. Controle Salvador, voo 925. Voo 925, acione identificação, desça para o nível 060, chegada Bonf. Identificou, desça 060, chegada Bonf, voo 925. 755 visual estabilizado, e aliás. Dona 755, complete sinal, chame torre 118 desse momento. 119 do meio, boa tarde, dona 755. Oxené 6314, próximo ponto de espera, próximo. Oxené 6314, mantém o ponto de espera da 10. Vai manter o ponto de espera, 6314. Torre, boa tarde, voo 755, baixou e travou, visual 10. Voo 755, reposta, transposto, baixado e travado. Baixou e travou, voo 755. Voo 755, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 069, Querengão no 0, 7. Autorizado pouso 10 na 7, voo 755. File 219, clear Conquista level 160. As your flight plan route, your departure will be from runway 10, and after departure, right turn on Arbor departure, after Arbor heading Elefa, and after Elefa heading Conquista. Salvador departure control frequency 120.8, call code 5165, read back. At level 160 to Conquista, runway news 10, turn right after takeoff. Departure Arbor, then Elefa, then direct to Conquista. Approach control 1208 and scope code 5165. Read back, correct, call me where to start up and push on apron number 3. Will you call for start up and push TP 5219? Escuta. Papa Romeo Lima, mantém as condições visuais 510, Kennedy Alma 017. Vai manter visual, vai reportar visual com pouso, Papá Romeo Lima. Azul 4118, chame Recife 1251, alterne 13325. 251-3325, boa tarde, bom trabalho. 419 Azul. Papá Romeo Lima, confirma intenções do voo. Vai ser um pouso no CIA, senhora. Sim, você pode visual com o local de pouso. Vai reportar visual, Papá Romeo Lima. 1-5-1, Cotege. Autorizando barreiras, nível 340, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, código. Após código, direto barreira, estaciona 5-1, controle 1208-223. Correto o cotejamento. Quando pronto, chame pushback, acionamento na área remota, passaredo. Quando pronto, chama na push, acionamento 223, zona na remota. A escapar para Golf informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 7 milhas do Robinson 44, mantendo 500 pés rumo sudeste. Confirmando o gol no 755, chamou? Chamou, vibrou. Boa tarde, gol, prossegue táxi via Alfa, reportando a Santa Juliette. Alfa, reportando a Juliette. Zero decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Iniciando a decolagem, 1 no 0, 63 no 4. Telefo, 63, 2, 1. Controle gol no 925, desvio à esquerda para evitar formações mais 10 milhas. Certo, gol 925, capaz de vivo apelo. Após o apelo, gol no 925. Papá Romeu Lima, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 5 milhas, um Robson 44, mantendo 500 pés, rumo sudeste. Está ciente do tráfego, já visual com pouso, vai começar a aproximação. Certo, frequência livre. Livre, graças, senhora. Tango de Abravo, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 5 milhas, um Robson 44, 500 pés. Positivo, está ciente do tráfego do Papá Romeu Lima, Tango de Abravo. O sinal é 321, chame Recife 1288, alterne 1260. 288-260, obrigado. Pedreiro no 4, decolado 33, meu controle no 208. 208-63 no 4, boa. Salvador, boa tarde, Chanel 63, 14. Goma 017. Passa 1000, 10017, gol 992. 01-57, obrigado, tem um bom trabalho. Tudo bem, Chanel. Chanel 314, contato radar, bom nível de voo 340, sai da Momo. 340, Momo 63, 14. Papagol, Caparito. Reporte rotatório, essa que é Papa Golf. Grupo 5488, vetoração para final LS, curva direita para o 050. Deixa para 2000 pés, que é negar o 017. Autorizado final LS, está estabilizado. Positivo, 050. Descendo para 2000 pés, com 0017. Afirmo. Tango de Bravo, está visual com tráfego na sua posição de 3 horas a 2 milhas. Um Charlie 402 mantendo 1500 pés. Positivo, está visual com tráfego, Tango de Bravo. Está mantendo a separação visual, certo? Sim. 925, redução para 1990. Reduzindo para 1990. Controle, o Tango de Bravo já visual com o HDR máximo, senhora, se autorizado, já vai para a busca. Sim, chame torre 1-1-8-6, Tango de Bravo. 18-6, Tango de Bravo, agradece. Acho que o Papagolf chame torre 1-1-8-6. Boa. Bravo, prossiga. Domingo Bravo, já visual com o local de pouso, está autorizado para pousar. Está na frente do tráfego de uma asa fixa na rotatória, não visual com o mesmo, mas não vai interferir com o mesmo. O Domingo Bravo. Domingo Bravo, continue a aproximação, confirme-se visual com o tráfego à sua frente, L402. Negativo, não visual. Sabe, eu ouvi ele na fonia dizendo que estava na rotatória, mas não está visual e também não vai interferir no eixo da pista 17, o Tango de Abraão. Tango de Abraão, ciente, com a aproximação, reporte para pouso na RMAR. Reportará para pouso na RMAR, o Tango de Abraão. Apagou-se na rotatória. 8, aciona 5155 Cotege. 5241 autorizada nível 200 para Montes Claros, decola da 10, curva direita, cumpre perfil da arbórea, leva após direto Montes Claros. 208 é quadrilha de Salvador, 5155 nas transponder. 5155, o trip no passo 3, confirme. Passe, monoteca. Passe 3, chame quando pronto então para o pushback e acionamento trip. Chamaremos, obrigado. Para o toque do Sunami 1142 com... 97 volts, 97, 3 horas, alternando. Copiado, prossegue então, táxi via passe Wind Alpha até o ponto de espera da 10. Quando chama a torre, na frequência 1186, ajustado 10, 17, bom voo. Segue, 2612 a torre, obrigado, só retificando a autonomia, 4 horas. Ok, 4 horas então de autonomia. Salvador, São 3217 no 04, aguarde após a passagem do Avianca, a retaguarda, coordene com a equipe de solo, livre e posicionar o Samitax. Gente, após o Avianca, livre e pushback sanamento, 3217. Solo Web 5729, pushback sanamento, gate 8. 5729 no 08, no 08 após o Avianca já está livre e Samitax. Gente, está escutando a Avianca, já passou, vai iniciar, chama táxi, 5729. Golfe na final normal, no 7, para embaixar e travar. Baixou o Golfe, tráfego avistado. Confirme, transmite pouso baixado e travado. Baixado e travado. Baixou o Golfe, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no 7, vento no 40 graus, 079. Show. Salvador, boa tarde, o Sunami 142, próximo ao ponto espera pronto. Sunami 142, prezado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 079. Alinhar e decolar, pistão no 0, 6142. Centro Recife, 125452985, o Sunami 3 no 4. Alterne 12685, o Sunami 3 no 4. Salvador, boa tarde, boa noite, 07, com a Romel. Boa noite, 07, desça para o nível 050, chegada Bonfim. Ah, até o 60, será com você? 050. 050 na Bonfim, 1807. O 925, redução para 1709. Reduzindo para 1709, voo 925. Golfe no solo às 40, autorizado ingresso no pátio 5, ao estacionar a frequência livre. Vinde a Bravo no solo às 41, frequência livre. Retorno 925 para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 130. Vista para 2000 pegs, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Esquerda, proa 130, autorizado LS, vista 2000 pegs, reporte estabilizado. Bom, 925. Sub 729, aborda 141, 310, até na Guarulhos. Do Web 5729, está autorizado o táxi até através do 06, irá aguardar o início do táxi do Airbus Atam, se o senhor prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10 via Índia, quando então chama a torre em 1186. Gente, o táxi autorizado via PAC vai aguardar através do 612 para prosseguir o colega da Atam como número 2 ponto de espera via Índia, chama a torre 186, Web 5729. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 1-4-2, passa 1600 na PUCA. Oceania 1-4-2, contato radar, subo nível de voo 350, sai da PUCA. 35, PUCA. Nas... 5241 no TECA para pushback, acionamento. 5241, no passe 3 livre, chame táxi. Chamaremos. 488, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus 079, QNH no 017. No 017, pouso ali, pista no 0. Localizado, localizador, voo 925. Voo 925, completo final, chame torre 18, decimal meio. 2262, voo 925, torre Salvador, voo 925. Voo 925, QNH no 017, continue aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, voo 925. Torre na frequência 1186, ajustada no 017, bom voo. Alfa 186, 3217. Web 5729 segue então o Airbus via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Sim, seguindo o colega da TAM, Índia Alfa, ponto de espera 286, obrigado. Azul 4206, desce para o nível 050, cheia da Maris, apresente o ITAP. Gol 1807, redução para 2109. Reduz 2109, 107. O Sérgio mantém o ponto de espera do 10. Mantém o ponto de espera 10, está 3217. Solo, Salvador, passaria do 2231 na remota para posicionamento. Passaria do 10 está livre, chame táxi. Livre, chama táxi 2231. Papatango Oscar, até o quilo, desce para o nível 060, direto ITAP. 060, direto ITAP, Oscar, até o quilo, é possível voar direto, dona? Mantém ITAP, Oscar, até o quilo. Ok, vamos ter que encontrar só de enfermo, ok, grave. Gente. Uma aeronave aeronave da companhia criaram-se uma para-ataques dentro de instantes. Ok, ciente, 5488. Solo 5241 para o táxi, 38 a bordo e 3h30 com fins. Pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 06 nós, que negar no 0 no 7. Autorizado, pouso pistão no zero com 925. Bate o Indy Alpha, quanto espera 18,5, tá com 17, obrigado, boa tarde. No 7, visual contrato com o nacional. Visual, tá. Então, 3217, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a linha e manter pistão no zero. Após o Gol, a linha mantém pistão no zero, 925, no solo 248, ele fez pela direita, chame solo 219. 219, tá. Salvador, web, já 5729, ponto de espera, dona zero. Web 5729, mantém o ponto de espera, dona zero. Mantenemos. E Alfa, reportando pra Juliette. Alfa, reportando a Juliette, o gol 92. 3217. Via Conterme, 12685. 2545, obrigado. Cinco sete dois nove, autorizado ali e manter pistola zero. Ali mantendo zero, 5729. Salvador, boa tarde, 35241, ponto de esperada 10. 35241, mantém o ponto de esperada na zero. Mantém. Salvador Passaredo 2231 estacionado na remota, pronto para o táxi 47 a bordo, 3h36, autonomia, alterna Brasília. Copiado, táxi então via Pátio Índia Alfa até o ponto espera, condução à torre na frequência 1186, ajustado no 017, bom voo. Autorizado, táxi Pátio Índia Alfa, ponto espera da 1010, chama torre 1186, graças. Operação para sinal LS, curva direita, proa 065. Desça para 2000 pés, que é negar 1017. 1017 altímetro, direita 065, 2000 pés. Aqui, 42, 4000. Da passagem Embraer da Passaredo, após o mesmo processo.